Fala aí, galera. Aqui é o Frank Castle e este é o terceiro episódio do podcast Projeto Jogatina. Estou aqui hoje com meu amigo Homer. Fala aí, galera. E Frank Castle, qual é o tema do episódio de hoje? Hoje nós vamos falar sobre pirataria. Nosso objetivo aqui hoje vai ser debater, sem hipocrisia, sobre este assunto e, de repente, tentar plantar a sementinha do mal ou do bem em vocês. Incentivar a galera a comprar jogos originais ou pelo menos cogitar essa possibilidade. É, nós vamos destrinchar as várias maneiras que você tem para poder acessar esses jogos de forma original, né? De forma legal, digamos assim, né, cara? É isso aí. Vamos nessa então? Beleza. É isso aí. Para começar, nós vamos fazer aqui um retrospecto da nossa vida gamer. Falar sobre o nosso passado aí, se nós usamos ou não pirataria. E aí, Frank, essa, como foi sua experiência no mundo dos games aí? Bem, eu desde os 9 anos de idade que eu tenho um videogame próprio, que foi o Turbo Game, que eu ganhei dos meus pais, e de lá pra cá usei muito da pirataria. Mas nessa época do Turbo Game já era, você já usava pirata ou... Tinha jogos originais, como que era? Você conseguia distinguir o jogo original do jogo pirata? Olha, às vezes era bem grosseiro. A questão das capas, né, do acabamento, às vezes mesmo uma criança podia diferenciar. Mas inicialmente eu jogava um jogo horrível que veio nele, que se chamava Magic Carpet. O primeiro contato fora esse jogo foi quando eu aluguei o Super Mario Bros. 3. Esse eu lembro claramente que era original, tinha aquele selo da Nintendo. Mas eu... alugava muitos jogos nessa época, vale lembrar aí, anos 90, isso ocorreu mais ou menos em 93, alugava muitos cartuchos e aí acabei vendo que tinham muitos cartuchos piratas. Turbo Game, ele, na verdade, era um videogame vendido nas lojas aqui do Brasil, mas ele era um clone, né? Não sei direito como fica a questão de patente, porque ele aceitava tanto cartuchos japoneses quanto americanos, que o formato e o tamanho eram diferentes. Certo. E aceitava cartucho pirata sem você ter que fazer destravamento nenhum. Nessa época, eles não tinham muito esse controle, né, de tipo, tentar coibir a pirataria como a gente tem hoje, né, cara? Era uma coisa mais livre, assim, tipo, se o cara quisesse fazer uma cópia de um cartucho, ele conseguia, desde que tivesse os meios apropriados, ele conseguia fazer essa cópia e jogar o jogo de forma ilegal, digamos assim. É, conseguia, era... amplamente vista aí a pirataria, em locadoras, em camelôs também. Mas no começo eram mais em locadoras assim que eu pegava, era um misto de cartuchos originais e piratas. Acredito que os originais eram a maioria. Geralmente os cartuchos piratas eles se baseavam mais naquele formato japonês, que era um cartucho menor. E aí, passado o tempo, meados de 95, eu ganhei um Super Nintendo. Veio com um ótimo jogo, que eu acabei escolhendo a edição lá que vinha com o Maximum Carnage. O jogo do Homem-Aranha, que tinha o Venom também. E o Carnage, que em português é Carnificina. Joguei muito, é um dos jogos que eu mais curto assim, do Super Nintendo até hoje. Nessa época continuei fazendo aluguel de cartuchos também. Mas assim, na época do Super Nintendo, você chegou a adquirir alguns jogos? Você conseguia diferenciar assim, dos jogos originais dos piratas? Ah, na época do Super Nintendo sim. Na época do Super Nintendo... já se falava muito em pirataria, de videogame travado, destravado, mas a grande realidade é que o meu ele era da Playtronic, era fabricado no Brasil, e acho que o único jogo que não funcionou, digamos por ele ser travado, foi um de futebol, mas não por trava física. Alguma coisa do software não foi compatível. Fora isso, qualquer cartucho que eu colocasse, desde que encaixasse, ele pegava numa boa. Mas nessa época você tinha mais jogos originais ou mais jogos piratas? Olha, no começo, vale lembrar que nos anos 90 aí eu não trabalhava ainda, estava na minha adolescência, né? Eu alugava muito, só que aí depois de um tempo comecei a juntar uma grana e comecei a comprar jogos. Então eu começava a fazer aquele velho esquema que tinha aqui, para quem não sabe, nós somos de Osasco. Aqui tinha muito o quê? Uns caras que eram camelôs, ou uns caras que vendiam acessórios e jogos, que você podia tanto comprar... quanto, por exemplo, dar o seu cartucho e voltar uma grana para ele para pegar outro. Então, geralmente, essas trocas, na época, você tinha que voltar R$3. Era assim que os caras faziam a grana, né? Dependendo do cartucho, se o dele ele considerasse mais valioso, você tinha que voltar 5. E aí eu fiquei com um misto de cartuchos originais e piratas. eu sempre, quando possível, tentava pegar o original, mesmo sabendo que era mais caro, achava mais bonito, mais bem acabado. Uhum. É, dificilmente conseguia pegar com manual e caixa, isso realmente era raro. E aí foi indo assim, eu peguei muito cartucho pirata nessa época. Até mesmo porque, é uma questão que talvez a gente entre nesse mérito aí, muitos cartuchos eu só vi piratas, assim, nunca vi original. Talvez se eu dependesse de pegar o original para poder jogar, eu nunca tivesse conhecido alguns games. É, já é questão do acesso, né? É. Então, eu, minha experiência foi assim, eu comecei a jogar pelo Super Nintendo mesmo, na casa de amigos, né? Aí eu gostei dos videogames e pedi pra minha mãe comprar o Super Nintendo na época. Ela comprou e veio aquele jogo Mario Kart, já veio com esse jogo. E nessa época eu não tinha costume de comprar, até porque não tinha poder aquisitivo pra isso. Então, geralmente o que eu fazia era alugar bastante, né? Pra falar a verdade, nessa época eu não conseguia diferenciar muito o jogo original do jogo pirata. Por isso que eu até perguntei pra você antes. Qualquer jogo que colocasse o meu videogame, estivesse jogando, pra mim tava bom. Não tinha conhecimento que determinado jogo é pirata, determinado jogo é original, e por ser pirata tava tipo infringindo algumas regras. Até porque, sei lá, isso também, né, naquela época, acho que não tava tão em voga, né, o pessoal não divulgava muito. Mas aí, depois dessa época de alugar fitas e tal, eu comecei a querer comprar. Eu, como não tinha poder aquisitivo, pedia pra minha mãe presentes, assim, pra ela comprar uma fita pra mim, e a minha mãe também não sabia diferenciar. Então a maioria das fitas que ela comprava eram todas piratas. Acho que eu tive, nessa época, uns 10 cartuchos, assim, ao todo, e deles, dois eram originais, que era o Mega Man X e o Super Mario Kart, que veio com o videogame mesmo. Bem, puxando aqui pela memória, passados alguns anos, o que eu comecei a adotar como prática? Eu comecei a acumular alguns cartuchos, fiquei, sei lá, com 15, 20, talvez até 40 cartuchos eu cheguei a acumular. Hoje eu ainda tenho muitos deles, talvez mais ou menos esse montante aí. E qual foi a regra que eu adotei? Se eu achasse algum cartucho que eu gostava de um jogo, como você mesmo citou, Mega Man X, eu lembro que a versão que eu tive foi a pirata. Se eu achasse ele original, eu passava pra frente pirata, ficava com o original. É um jogo que eu gosto pra caramba até hoje, então esse aqui não vou trocar. Então eu ia fazendo isso, jogos que de repente eu não curtia tanto, eu passava pra frente, mas quando tinha um jogo que eu gostava muito e eu tinha ele pirata, eu só mantinha ele se eu não conseguisse achar um original. Desde essa época você já estava tentando deixar esse mundo dos jogos piratas? É, não exatamente assim por questão moral ou de legalidade, mas por achar uma apresentação melhor, achar uma qualidade melhor, e até pela questão do colecionismo. Passado um tempo, o Super Nintendo foi ficando, digamos, mais obsoleto. Hoje em dia, né, o pessoal curte muito videogames antigos, mas naquela época tinha aquela febre de sempre querer jogar a próxima geração. Eu acabei não pegando PlayStation, nem Nintendo 64, nem mesmo Sega Saturn. Então, de 95 foi quando eu ganhei o meu Super Nintendo. Até o ano 2000 eu fiquei sem nenhum outro videogame. Mantive o Super Nintendo, jogava, nossa, jogos como Rock'n'Roll Racing, sempre joguei assim, sempre me diverti. Mas minha próxima plataforma foi o PC. E no PC, eu acho que nem precisa entrar muito em detalhes, porque é a meca da pirataria. Tá certo. Porque com a PC, diferente de um videogame de cartucho, PC você não precisa mexer com chip, com solda, você não precisa ter equipamento muito sofisticado. Se você tiver um gravador de DVD, ou na época de CD ainda, você já fazia cópia, entendeu? E até mais pra frente, né, com o advento da internet, assim, quando chegou a internet mesmo pra gente, a gente conseguia baixar os jogos, né? É, na época do PC o que acontecia? Muitas vezes você comprava piratas em camelôs e comprava pagando pelo pirata. Às vezes você emprestava de amigo, tanto cópia original quanto pirata você conseguia replicar. E com o advento da internet banda larga, e até mesmo antes da banda larga, tinha muito essa questão de baixar jogos. Só que no PC o que começou a me incomodar? A grande maioria dos jogos que compravam eram piratas. Porém, tem uma questão aí que vou até tentar citar um pouco mais à frente, que eram das revistas de games, que vinham games originais completos. Isso foi até um dos primeiros contatos que eu tive. O primeiro jogo que eu peguei foi o Shogo, Mobile Armor Division, de robôs. Gosto muito de robôs e até hoje é um dos melhores jogos do gênero. Elas ajudaram muito. Porém, fatalmente acabei caindo na pirataria de ficar baixando jogos e tal. E no que eu caí? Como a internet tinha até conexões ditas banda larga, mas não era tão veloz como é hoje, demorava muito para você baixar o jogo. E o que a galera da pirataria fazia? Eles pegavam e faziam algo que na época eles chamavam de ripar os jogos. Por exemplo, o jogo ele tem 500 MB, mas se eu tirar as cutscenes, as animações dele, ele vai ficar com 300 MB. Então, fica mais rápido para eu baixar. Então, às vezes, jogos que tinham música de fundo, eles tiravam as músicas. E eu nunca gostei disso. Eu sempre preferi, independente de ser pirata original, jogar o jogo completo de fato. Nessa época das revistas também é interessante a gente citar, porque algumas revistas até traziam os emuladores, vários jogos emulados também, alguns não completos, outros completos, mas uma outra forma de pirataria também, né, questão dos emuladores. De emuladores, isso eu confesso também que eu entrei um pouco nisso de emulador, por enquanto eu prefiro não falar muito, que acho que vai dar muito pano pra manga, mas... Eu peguei emuladores não em revista, mas de amigos. O primeiro contato que eu tive com o emulador foi de Mega Drive, aquilo explodiu minha cabeça, porque eu falei, porra, meu, sei lá, 500 jogos de uma vez, assim, jogos que eu nunca tinha visto na minha vida. Era meca. Foi no final dos anos 90, pro começo dos anos 2000 que eu descobri isso, e achei foda pra caralho. Mas aí, voltando um pouco aos jogos ripados, isso me incomodava muito. Jogos como Quake 2, que eu peguei ripado e tal, e até o original chegou uma época que começou a ficar mais escasso, difícil de encontrar. E aí isso me incomodou, cara, porque eu queria ver, sei lá, o final do jogo, a transição de uma fase para outra, e não tinha essa cutscene, eu queria ver a historinha. E aí eu comecei a ficar puto com isso, falei, pô, meu, eu quero os jogos chamados full. Aí continuava na pirataria, mas sempre querendo buscar a versão full, o quão grande ela fosse, eu queria baixar. E beleza, o que acaba acontecendo, o mundo dos PCs até hoje é assim. PC é uma máquina muito poderosa, é considerada melhor que qualquer videogame, principalmente em matéria de gráficos, mas você é refém do hardware e principalmente da bendita placa de vídeo. Com o passar dos anos, meu PC foi ficando cada vez mais obsoleto. Eu tive a chance de jogar Half-Life, o primeiro, e as expansões. Eu comecei jogando pirata, mas depois fiz a questão de pegar a caixa com todos os jogos completos, veio até o Counter-Strike também. E aí, por conta da minha máquina ficar mais defasada, foram passando os anos, muitos anos mesmo, né? Em 2009, eu acabei comprando o Xbox, porque um amigo até do trabalho, o que ele falou? Pô, cara, você gosta desses jogos aí, Half-Life, jogos de tiro? Xbox, ele tem muito desses jogos, a maioria dos jogos saem pra PC, sai pra ele também, e dá pra você jogar legal no controle e tal. Só que aí eu ficava meio cético quanto ao joystick... Dá pra jogar legal ou não. Então uma vez eu fui na casa dele, ele mostrou a Orange Box. Até tive o primeiro contato que passou batido do Portal. Tive contato com Half-Life 2, que eu já tinha jogado no PC. Então foi bom pra poder comparar. Eu adorei, gostei da jogabilidade. Falei, tá aí, meu. Qual que é a vantagem do videogame sobre o PC? Ele não vai ficar datado com o tempo. Enquanto lançarem jogos pra aquele videogame, vai rodar de boa, sem travamentos. Só que aí veio a questão... Pô, mas e aí, vou destravar o videogame ou não? Essa é uma questão que permeia muito, até porque o Xbox é facilmente destravado, né? Aí o pessoal fica com a vontade, vou destravar meu videogame porque os jogos hoje são muito caros. O pessoal costuma fazer é destravar, ter um monte de jogo e não conseguir terminar, né, cara, nenhum. Mas tem a desvantagem que é você não poder jogar na live. Exatamente. Esse foi até um dos motivos que você optou por deixar o console travado. Exatamente. Eu sei que eu estou me estendendo muito nessa questão, mas exatamente esse ponto que você falou, Homer, que foi o fator decisivo. O que eu falei? Pô, por enquanto não vou destravar. Vou comprar ele. Na época foi foda, porque para esse videogame funcionar legal, você tem que ter uma TV de alta definição, uma TV de LCD pelo menos, porque na de tubo... Os jogos até podem rodar com gráfico razoável, mas alguns deles você simplesmente não consegue ler, fica tudo borrado. Então foi um investimento de TV também que eu tive que fazer. E eu falei, meu, vou jogar, vou conectar nessa tal de live aí. Se eu achar legal jogar Tino online, eu vou manter ele travado para poder jogar online, porque essa é a grande restrição caso eu destrave ele. Se eu achar que isso é uma besteira, que eu vou jogar só offline, eu destravo. E que bom que eu conheci a live, porque não vou dizer que foi só ela o motivo de eu não destravar. Mas eu gostei muito, é um feature, assim, um recurso que o videogame tem que eu não abro mão hoje em dia. E foi uma coisa que deu um empurrão a mais para eu manter ele travado. A principal questão, só para fechar esse meu histórico, é que o que eu cansei, cara, nessa época, é lógico, depois dos anos 2000, eu tinha começado a trabalhar, né, ganhar meu salário, comprar minhas coisas. Pô, cara, chega uma hora que enche o saco, você não tem mais paciência de ficar lendo tutoriais, baixando cracks, né, que são aqueles... É, né, cara, esse é um outro impedimento, porque... No PC, para você fazer todo o processo da pirataria, né, para você conseguir rodar o jogo normal, você tem que baixar o crack, você tem que saber instalar o crack. Aí, às vezes, você baixa o crack de uma versão de um jogo e é outra versão do seu jogo, então aquele crack não funciona. E também tem vários erros que podem ocorrer nesse processo, que acaba, ao meu ver, ficando um pouco mais difícil para você conseguir jogar a pirataria, né? Mas... Às vezes, se você quer mesmo, você vai lá, insiste e consegue craquear o jogo e jogar na ilegalidade. É, só que aí, o que aconteceu? Minha paciência quanto a isso começou a ficar curta. Então, muitas vezes eu me frustrava. O maior exemplo de todos, acho que é o Rayman. Rayman 2 foi o primeiro jogo da série que eu joguei. Chegou no meio do jogo, começou a aparecer mensagem para inserir o CD. Mas o jogo era aquele craqueado que você não precisa de CD para rodar. A própria instalação dele exigia que você instalasse uma ferramenta que não pedia CD. E aí ele falava, pô, insira o CD. Eu colocava o CD, não adiantava. E simplesmente eu travei no jogo. Cheguei até uma época, como eu gostei muito de querer comprar original, tinha uma maleta, não era nem de luxo, era uma maleta que vinha os três jogos juntos, uma edição nacional que tinha, eu queria pegar aquela maleta. Não estava nem tão caro na época, mas ficou indisponível. Aí acabei não podendo jogar ele. Foi nessa questão que me pegou, essa questão de crack, de pau que dá às vezes no destravamento ou na pirataria. E aí eu falei, meu, eu quero comprar o jogo, abrir aquela gaveta, colocar o disco na bandeja do meu drive de CD ou DVD, seja o que for, empurrar, ele vai fechar, vai dar o loading, vou executar o jogo e vou jogar. Eu só quero fazer isso. Eu não quero ter que ficar baixando, fazendo isso e aquilo. Então, o preço para pagar o original... Pagar caro, né? Que realmente os jogos são caros, mas esse preço a mais que eu pago pelo original é pra eu ter essa tranquilidade de saber que não vai dar pau, que eu vou conseguir jogar numa boa e não perder meu tempo. O tempo que eu perderia pra fazer o jogo funcionar, eu gasto, aproveito jogando. Então esse é o meu testemunho aí de partir para o original. Bom, vou continuar minha história então. Depois do Super Nintendo, né, tive outros consoles, né, cheguei a ter o 64 também, que fazia o mesmo esquema de trocar cartucho, como você falou lá na sua parte também, fazia bastante isso. Não tive muitos cartuchos de 64, fiz bastante aquele esquema de queimar a fita, né, de destravar a fita, porque no 64 também tinha umas fitas japonesas lá que você não conseguia. É, essa trava seria por causa que o cartucho não encaixava, né? É, o cartucho não encaixava, então você tinha que ou raspar ou queimar as pontas dele pra poder encaixar no videogame, né? Ou usar um adaptador, mas a gente geralmente não cogitava isso, né? Isso. Mas daí eu joguei bastante também, muitos piratas, acho que no 64 mesmo, cara... Eu não cheguei a pegar um jogo original do 64, só depois, mais pra frente, que eu peguei alguns jogos originais. E eu tenho uma história muito engraçada também, que depois do 64 também tive em conjunto com o Game Boy. E na época eu tava naquela febre daquele anime Pokémon, todo mundo gostava, todo mundo falava, e tinha o jogo do Pokémon, que era tipo febre total, assim. Eu fiquei muito louco pra pegar esse jogo. Era tão viciado nesse jogo, assim, que eu fiz um calendário esperando quantos dias o jogo ia chegar, né? Porque tinha uma previsão lá, eu tinha comprado por uma revista na época, o cara falou assim, ah, vai demorar tantos dias, eu fiz até um calendário. Eu lembro que eu tinha, na época, uns 12 anos e tal. E eu tava saindo pra escola e o jogo chegou. Aí eu fiquei maluco, cara. Eu catei meu Game Boy e não tive dúvida, cara. Vou levar meu Game Boy pra escola, vou jogando no ônibus, alguma coisa assim. Aí chegou lá, cara, eu fui querer... mostrar pros meus amigos do colégio, todo mundo ficou naquele alvoroço, ó, Pokémon, sei lá o que. Beleza. O que aconteceu, cara? Na hora do intervalo, algum cara foi lá e simplesmente roubou o meu Game Boy. Eu tinha deixado na mochila junto com o cartucho de Pokémon. Putz. Roubou meu. Putz, eu fiquei assim, muito puto, cara. Nossa. Oh, Game Boy mais o cartucho? Mais o cartucho, porque o cartucho tava inserido dentro do Game Boy, né? Putz. Aí, com tanta revolta assim, eu catei e falei assim, ah, quer saber, mano, eu vou pegar no emulador mesmo. Aí algumas pessoas me apresentaram o emulador e falaram assim, ah, vou jogar aqui mesmo no emulador, pelo menos não vou ter O risco de ser roubado. O risco de ser roubado e ter passar por toda essa experiência frustrante de novo, né? A partir dessa época, só emulador, entendeu? Joguei muitos jogos no emulador. Na época foi útil pra mim, mas eu gostaria de ter o cartucho original. Por exemplo, Link to the Past eu salvei no emulador, cara. Se eu tivesse o cartucho original, não que eu teria outra experiência de jogo, mas, assim, eu acho que ia ser mais legal pra mim, porque eu gosto muito da série, ter o cartucho original, entendeu? Link to the Past tá falando do Zelda, né? Exatamente. Se eu tive, ainda tem original. Cartucho de Super Nintendo. Então, tipo, na questão de colecionador, eu gostaria de guardar aquela experiência que eu tive. Mas daí, depois eu passei por uma fase muito séria de emulador, principalmente no PC e também jogos de PC, como você falou, né? A maioria, assim, tudo pirata mesmo, eu baixava bastante. E daí eu comprei o Play 2. No Play 2 também, cara, só foi jogo pirata. E qual é o problema que isso ocasiona, cara? No Play 2, sei lá, eu conseguia baixar os jogos, então eu baixava muito jogo. Então eu jogava, tipo, uma, duas horas, tava enjoado. Aí tinha uma opção enorme de jogos pra você jogar, que não aquele, entendeu? Aí eu catava e jogava outro jogo. E o que acontecia? Não terminava nenhum. Então acho que eu devo ter baixado pelo menos uns 50 CDs, assim, de Play 2. Eu acho que se eu fechei um, dois jogos, foi muito. Depois dessa fase, assim, você pegou o Xbox 360 e continuou um pouco no PC ainda, mas aí você que me falou assim, ah não, se você for pegar, pega o original mesmo. Aí eu vi quando você jogava na live, assim, não, realmente, cara, compensa hoje eu ter um videogame original pra eu poder jogar online com as outras pessoas, porque se eu fosse destravar meu videogame, fatidicamente ou ia ser banido ou alguma coisa assim, não conseguiria jogar, ter essa experiência online com as outras pessoas, né? Então, principalmente o Xbox, o Play 3 também tem, mas o Xbox, a experiência online dele é bem tensa, assim, entendeu? Acho que no Play 3 eu sei que é bem parecido, mas na minha opinião é um pouco diferente. Aí meu primo comprou um Xbox 360 também. Eu tentei fazer a cabeça dele pra não destravar, porque meu primo também tinha o Play 2, jogava tudo pirata, na maioria dos jogos dele jogava pirata. Mas no Play 2 não tinha muita forte essa questão da jogatina online, né, cara? Era mais um jogo single player mesmo, ou quando tinha multiplayer, era multiplayer local, que a gente chama hoje, né? Então eu tentei fazer a cabeça dele pra não destravar. Aí o que aconteceu? Beleza, ele pegou o videogame travado. Ficou muito tempo com o videogame travado. Tipo, acho que ficou uns 2 anos com o videogame travado. A gente até jogou um jogo, o Resident Evil 5, né? Que é uma experiência co-op, multiplayer, muito, muito boa, assim, entendeu? Até é mais preferível você jogar multiplayer do que single player, porque no single player tem a questão da inteligência artificial do jogo. Que é péssima. Você é muito boa, assim. Eu não gostava quando a gente ia deixar a Sheva sozinha lá. A gente jogou. Aí que ele ia falar pra mim agora, não, eu vou destravar meu videogame. Eu falei assim, mas por que você vai destravar seu videogame? Ele falou assim, não tô conseguindo comprar jogos, cara. Eu tenho videogame, tô com videogame parado, porque eu não consigo comprar jogos. Lembrando que meu primo, ele tem 15 anos agora, e ele não tem uma condição, assim, de pagar R$200 no lançamento, ou até, sei lá, tipo, R$100 no jogo que... É, ele não tem uma fonte de renda própria, né? Exatamente. Trabalho, vai depender dos pais. É uma questão até legal pra gente abordar mais à frente. Eu não sei se você teria mais alguma coisa pra colocar, mas seria até legal a gente fechar aqui nosso histórico até onde nós chegamos pra usar o original, né? Beleza, é isso mesmo. Então. Beleza, então. Então, a seguir, vamos discutir aí. Agora vai ser... Agora vai complicar, hein, Homer? Nós vamos discutir aí os prós e os contras da pirataria versus a originalidade. E pegando o gancho do caso do seu primo aí, Homer, vamos falar um pouco sobre dificuldade de acesso. Vamos lá. Dificuldade de acesso, cara, é algo que envolve muitas coisas. Pegando diretamente o caso do seu primo mesmo. Ele é um garoto que tem 15 anos, isso. Não trabalha, ou seja, ele não tem uma remuneração própria. Qual que é o acesso que ele vai ter para comprar um jogo? Ganhar de um pai, de um tio, de um primo. Você já presenteou ele? Presentear não presentei, mas... Não, já presenteei sim, o Resident Evil 5 foi eu mesmo que dei para ele. Olá. Agora, Assim, eu sempre empresto também muitos jogos pra ele, né, cara? É, boa. Uma outra questão boa. Então, até legal você ter dado um original pra ele pra mostrar, né? Até incentivar pra ele apreciar o produto, conhecer o produto original e tentar continuar comprando. Mas o que acontece? Ele vai depender de repente pegar emprestado. Na época de Nintendinho e de Super Nintendo tinham a questão das locadoras. Hoje isso praticamente inexiste, eu não conheço nenhuma locadora. É, aqui na nossa região é meio complicado, mas sei lá, acho mais pro centro de São Paulo, assim, nas grandes metrópoles. É, vamos ou em outros lugares, realmente ainda tem essa questão de alugar os jogos, entendeu? Eu preciso dar uma pesquisada, mas vamos lá. Ele vai depender praticamente da mesada do pai dele, cara, do pai e da mãe dele, pra ter isso aí. E às vezes ele não vai usar a mesada só pra comprar jogos, pra outras coisas também, até de repente coisa que ele precise. Então ele fica à mercê, cara. Ele não recebe uma mesada de R$200, cara. Nossa, assim, meio exorbitante. Tipo, se ele quiser pegar um lançamento, meu, o que, que ele vai ter que fazer, mano? Ele vai ter que pedir R$200 pro pai dele pra comprar um jogo. Fica meio complicado aí. Principalmente no Brasil, né, que infelizmente a questão tributária é muito elevada, né, cara? Esses jogos lançamento acabam ficando muito caros, né? Então... É verdade. Então, o que acontece? É um contraste fodido, porque ele é um garoto que tá estudando, às vezes pode fazer algum curso extracurricular, mas é um moleque que tem bastante tempo para jogar, que podia estar aproveitando pra caramba, mas em contrapartida não tem a grana. Não vai ter a grana, uma fonte de renda própria para sustentar, digamos, entre aspas, aí, o vício dele. Então fica complicado mesmo. E provavelmente ele tem uma internet na casa dele. Com certeza. E a mídia de Xbox 360, no caso, é uma mídia de DVD comum, até onde eu sei. Podem ter algumas melhorias aí, mas... É, geralmente é uma mídia dual layer, né, cara? É, mas hoje em dia popularizou, né, a mídia dual layer de DVD. Qualquer gravador de DVD atual pode fazer cópias. Não, cara, eu digo mais. Tipo, ele fica até tentado... Por que ele quis destravar o videogame, cara? Porque, tipo, ele vai em qualquer camelô aqui, consegue comprar jogos por R$10, entendeu? Então, é um preço muito menor que relativo ao jogo original. Então, acaba chamando a atenção mesmo, entendeu? É, muito. É o principal, né? Aí que entra aí a questão da conscientização. Então, nós temos esse caso dele. Quais casos mais a gente teria na questão do acesso? Pessoa que compra com seu próprio dinheiro, ela também acaba sofrendo com os impostos, porque, cara, quem trabalha e de repente tem que se sustentar a si mesmo, tem outras coisas muito importantes que são de necessidade primária. Alimentação. Cara, vamos fazer uma conta simples, ó. Hoje um jogo original, ele tá saindo aqui no Brasil R$200. Teve algumas iniciativas na Microsoft agora que tá tentando diminuir os preços do lançamento, por exemplo, Gears of War 3 saiu a R$130, mas o consenso é lançar os jogos a R$200. Para e pensa, cara, quanto é o salário mínimo hoje? Hoje o salário mínimo está R$622, então é quase um terço do salário mínimo. É muito, cara. É, para a nossa realidade brasileira, é um valor muito elevado. E assim, mesmo que o cara goste, eu não estou falando que a pessoa só tem que sobreviver, né? Que só tem que pagar as contas, aluguel, conta de água, luz e viver só assim. Ela tem direito ao lazer, ela precisa ter lazer. Com certeza. Faz parte de uma necessidade também. Só que assim, a pessoa, falando mais grosseiramente, ela pode viver sem videogame, mas não pode viver sem essas outras necessidades básicas de alimentação, moradia e tal. Então, cai nesse ponto também. É um ponto que às vezes as pessoas, mesmo que tentem, não tô falando que porque a pessoa ganha salário mínimo, ela é obrigada a comprar pirata, ou que ela vai ter que comprar pirata, senão não compra. É, mas acaba sendo um fator que estimula. Estimula. A comprar. Estimula. Se a pessoa não tiver uma, digamos, uma... É meio foda falar assim, mas uma ideologia, né? Não tiver um pensamento focado de comprar original, facilmente ela é levada. Uma pessoa que vai com a multidão, sabe? Vai a favor da amarela, facilmente se rende à pirataria. Bom, já que a gente falou que é muito caro pegar esse jogo original aqui no Brasil, qual é uma alternativa que essa pessoa tem para comprar um jogo original mais barato? É importar esse jogo, entendeu? Mas aí a pessoa vai cair em outras dificuldades de acesso, que qual seria? É, você tem que ter um cartão internacional correto? Você tem que pesquisar lojas internacionais que enviem esse jogo para o Brasil. E também, depois que você vai ter que esperar um tempo relativamente grande, sei lá, um mês, dois meses, para poder ter esse jogo em mãos, porque o processo de importação ele é bem demorado, né? Porque vai ter que passar pela alfândega no Brasil, e na alfândega brasileira sabe como que é, demora mesmo, né? Inclusive, a gente sabe, já até passamos por coisas parecidas, além da demora, há um grande risco da sua encomenda ser extraviada, e um outro risco, que aí a gente vai entrar na questão não da originalidade da pirataria, mas da legalidade e da ilegalidade, meio termo às vezes que vai ter aí, que é o quê? Você está comprando dos Estados Unidos ou de outro país, você não está pagando os impostos do Brasil, no máximo você vai estar pagando os impostos de lá, então há o risco também de você ser taxado. Mas aí que é uma grande confusão, porque assim, teoricamente, se você for taxado, assim, você pode ou não ser taxado, né? Teoricamente, se você for taxado, você não vai estar pagando os impostos brasileiros, porque a taxação é simplesmente o imposto, né? O IPI. Digamos que você está imposto de importação também. Digamos que você está importando de boa fé. Você está importando, você não está se escondendo dos impostos. Se pedirem para você pagar, se te intimarem, você vai lá e paga. E muitas vezes sai até mais barato do que você comprar o original aqui no Brasil. Isso que é complicado, que também assim, incentiva a gente a importar. Tem pontos positivos e pontos negativos em importação. Qual é o ponto positivo? O principal ponto positivo é o preço. Mesmo o jogo sendo taxado, vai ficar mais barato do que o jogo comprado aqui. Entendeu? O ponto negativo é a demora. Você não sabe como esse jogo vai chegar aqui, né? O estado físico desse jogo, porque infelizmente quem faz a entrega desses produtos geralmente não tem muito cuidado, né, cara? Acaba jogando de qualquer jeito e tal. E se vier um produto danificado, você vai ter outro problema para tentar trocar esse produto, porque ou você vai ter que mandar esse produto para fora de novo para eles te enviarem outro. Entendeu? Ou você vai ter que entrar em contato com eles lá para enviar de novo esse jogo para você, e vai demorar mais um tempo extraordinário aí. Sem contar que aí a gente entra novamente na dificuldade de acesso, porque além do cartão, de encomendar e tudo mais, tem a barreira do idioma. Você comprando fora, com certeza. Geralmente a língua padrão aí que você vai ter que utilizar é o inglês. Hoje até tá bem fácil, né? Se você tiver uma certa confiança, assim, dá para você usar o Google Translator. Eu uso muito ele, apesar de eu ter uma noção razoável de inglês. Mas imagina, pô, vou ter que tratar questões bem específicas, eu tenho que entender o que o cara tá falando, ele tem que entender o que eu estou falando, então até para você fechar a compra, que às vezes é no eBay, fica um pouco difícil. Exatamente. Tem essa barreira do idioma. Tem a pessoa, nós aqui, acho que vocês que estão ouvindo, são mais antenados, internet, tecnologia, se não sabe alguma coisa, procura no Google, tenta aprender, se esforça, mas tem gente que simplesmente, além de não ter o conhecimento de tecnologia, de informática, não se interessa e simplesmente não quer isso. Ele fala, não quero aprender isso, não quero perder meu tempo aprendendo. É a mesma coisa, enquanto no passado a gente aprendia técnicas e tutoriais para craquear o jogo, agora o cara vai ter que aprender o quê? Técnicas e tutoriais para saber comprar fora e como enviar, então acaba a história se repetindo. Aí o que vai acontecer? O cara fala, meu, eu vou fazer tudo isso e ainda ter que esperar um mês, eu quero jogar agora. Deu vontade de jogar agora, nesse fim de semana, quero jogar agora, nesse momento. O cara vai ali no camelô da esquina, meu, e compra. Muitas vezes o cara, quando vai de transporte público ou volta pra casa, às vezes no próprio ponto de ônibus tem uma barraquinha com um camelô ali vendendo. Pô, é a questão do acesso. O cara tromba no jogo. Como que você vai comprar um original? Geralmente você não vai achar na esquina da sua casa. Você vai ter que ir até uma loja especializada. Tem essa questão também. E muitas vezes, você, pelo menos na nossa região aqui em Osasco, cara, você vai em umas lojas aí, cara, os caras não sabem te informar, não tem os lançamentos, você, putz, você vê na internet assim, sai um jogo agora, eu quero, tô no hype e quero jogar ele. Aí você vai lá na loja, o cara fala, não tem, vai demorar um mês pra chegar, então você acaba sendo mais fácil, o cara chegou assim e falou assim, ó, o camelô aqui tem, o cara lá na loja não tem, o que que eu vou fazer? Vou comprar do camelô, né? Bom, no meu modo de ver, assim, eu já não pegaria, né? Porque eu não consigo jogar online, então é complicado. É complicado mesmo. E, Homer, tudo isso que você falou, cara, no final das contas é algo frustrante. Porque às vezes você sai com boas intenções de casa, querendo comprar um jogo original, cito o exemplo de um amigo nosso, o Eduardo. Ele até tem um post que ele fez num blog aí, a gente vai deixar o link aí no final do post, que é o quê? Pô, saí de casa, vou até as lojas físicas onde vendem jogos, tentar comprar o jogo que eu quero. Só que ele é um cara que tem um gosto bem específico. Às vezes o jogo que ele tem vontade de pegar não é o Pro Evolution Soccer 2011, 2012, não é o FIFA, que são os jogos que os caras sempre vão ter na prateleira. Ele quer um jogo que é menos conhecido, que é do gosto dele. E simplesmente ele já contou isso pra mim, pô, meu, saí pra comprar jogo de PlayStation 2. Coisa que não é normal você ver gente comprando original de PlayStation 2. Ele saiu pra comprar e não achou. Fala, pô, meu, eu saio, vou em várias lojas, nunca acho disponível o jogo que eu quero, e eu vou ali no camelô da esquina, tem uma puta variedade. Então, isso frustra muito também. É uma questão do acesso. E aí, eu queria emendar uma outra questão, que eu chamo de milagre da multiplicação. Que seria o quê? Tem um fator que é meio foda falar isso, mas a pirataria tem um ponto positivo de dar mais oportunidade de mais pessoas jogarem um título que muitas vezes é raro. Por quê? O jogo fazendo a cópia dele é algo digital que você pode replicar de forma idêntica quantas vezes você quiser. Você pode fazer uma tiragem enorme. Nós sabemos, né, nós gostamos muito de RPGs também. É um tipo de jogo que geralmente sai com uma tiragem bem limitada, não é, Homer? É verdade, cara. E também me emendando em outro assunto, eu até fiz um post lá no nosso blog, que muitas vezes esses jogos, especialmente os RPGs que são japoneses, eles nem vêm pro ocidente, cara. Sei lá, se você procurar na internet alguma coisa assim, até através de emuladores, você consegue jogar esse jogo que não veio pra cá. Então, assim, às vezes a pirataria te dá um acesso a um jogo que você nunca teria pelas vias normais, pelas vias legais, entendeu? Exatamente. E na época do Super Nintendo, vou citar dois exemplos breves. Tem um RPG que eu joguei graças à pirataria. Se não fosse a pirataria, eu nunca teria colocado as mãos nesse jogo. Hoje em dia é mais fácil de encontrar, mas pessoal, naquela época, anos 90, não tinha eBay. Não tinha Mercado Livre, sacou? Então, é um jogo chamado Alcarrest, ele é da Square. Ele é um RPG, mas é um RPG bem ação. E tem um grande detalhe, ele não usa bateria para gravar o save, digamos. Ele usa passwords. Só que os passwords, cara, eram todos em japonês. Então, vixe, você imagina, para anotar, password já era difícil, e depois para você identificar aqueles garranchos que você escreveu. Eu, modéstia à parte, até conseguia fazer o desenho legalzinho de ideograma, não tem habilidade nenhuma com japonês, mas conseguia, mas às vezes dava errado o password, era, tinha que voltar para a fase anterior e tal. Então, esse foi um jogo que eu joguei graças à pirataria, e teve também um jogo que é Taekwondo o nome dele, simplesmente Taekwondo. Foi um jogo que eu peguei na época do colégio, e eu nunca vi ele para vender original, até eu nem sabia o nome, chamava de Taekwondo porque era arte marcial, ele era bem focado naquele taekwondo de campeonato e tal, e o cara que trocou comigo esse cartucho, ele colou ideogramas japoneses assim no cartucho, porque não tinha rótulo original. Então hoje você pode ver em emuladores, é um joguinho bem legal, mas na época você não tinha acesso. E aí você citou em seguida uma outra coisa muito interessante, que tem gente que destrava o videogame e não é por má fé, cara. É exatamente isso que você falou, o cara quer jogar o jogo de outra região. Exato. Muitas vezes o jogo é lançado no Japão, não é lançado na Europa ou às vezes, nos, cara, Estados Unidos. Às vezes eles lançam no Japão, chegam a lançar na Europa e não chega na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Bem isso. Complicado. E hoje em dia, como as mídias têm aquele padrão de vídeo que é PAL, NTSC... NTSC/U, são siglas aí de padrões de vídeo. Cada continente ou país às vezes adota um padrão diferente, e aí quando o jogo é lançado lá, ele vai rodar naquele videogame e naquelas TVs. Às vezes até os próprios videogames, os próprios consoles têm travas de região, né, cara? Isso por muito tempo aconteceu. Eu acho que hoje em dia o PlayStation 3 aboliu essa trava, mas para Xbox ela ainda existe. Então tem uns jogos do Gundam, uma série de desenhos animados de robôs que eu gosto muito. Eu sei que existe um jogo que é exclusivo do Xbox japonês, eu não posso jogar. A única forma seria como? Destravando meu videogame, ou apenas para rodar o disco original japonês no meu console, ou uma mídia pirata. Mas mesmo que eu quisesse jogar o original, eu teria que destravar. E eu já estaria cometendo uma infração. Então essa é uma questão bem pertinente também. A gente não quer ser hipócrita e falar assim, nossa, a gente nunca jogou pirata e pirataria é 100% ruim, porque às vezes a pirataria nos dá esse acesso, não é verdade? É verdade. Só que é assim, a gente também tem que pensar, cara, assim, ah, eu tô jogando um jogo pirata, eu não tô pagando, sei lá, o cara que fez aquele jogo, tá ligado? Porque se você for analisar, desde a linha de produção até chegar nas nossas mãos, tem inúmeras pessoas que trabalham com os jogos e depende que a gente compre o jogo original pra ter, sei lá, isso toma em movimento a indústria, entendeu? Então é uma coisa assim, eu sei que não é 100% ruim, porque nos dá acesso a algumas coisas, mas também a gente tem que pensar que a gente não pode comprar só jogo pirata, entendeu? Não pode usar só o jogo pirata, a gente não deve usar só o jogo pirata, porque também tem uma questão de indústria e de movimentação de dinheiro e tal. Essa questão que você falou agora eu comecei a pensar mais recentemente. Antes o meu gosto de jogar original era só para não ter nenhuma surpresa durante a jogatina, mas hoje não, é claro. Eu percebo que tem a questão da indústria, que você pode estar prejudicando a produção de novos jogos, pode estar até um grau maior quebrando uma empresa. A gente tem que expandir, né, a nossa mente, porque falou assim, se a gente só comprar jogo, se o mundo inteiro só comprasse jogo pirata, cara, a gente não ia ter, por exemplo, a evolução dos jogos que a gente tem hoje, porque a indústria não ia girar, entendeu? Exatamente. Então, você não pode ser egoísta e falar assim, não, só vou comprar jogo pirata porque eu quero jogar e pronto, e não pensar nessas outras questões que estão por trás, entendeu? É um assunto bem complexo mesmo. E levando em conta também que a gente está pregando aqui também a questão do bom senso. Que nem essa questão de você jogar um jogo que não foi lançado na região é uma questão de bom senso. Sim. Ou até jogar de um pirata mesmo. Pô, não achei em lugar nenhum. Jogo ultra raro, não encontro de jeito nenhum. Pô, eu não posso jogar só porque é raro. Eu acho legal essa questão da raridade. Você falar, pô, meu, que jogo raro. Fazer aquela garimpagem, procurar, leilão, né, dar o lance. Mas, pô, meu, o cara que tem vontade de jogar o jogo, ele teria até o dinheiro pra pagar o preço habitual dele, não poder ter aquele jogo porque esgotaram-se as cópias, isso também é injusto, né? Então é questão do bom senso mesmo. E uma outra alternativa à pirataria, que é algo bem simples, mas que muitas vezes as pessoas não pensam, são os jogos usados. Eu vou citar meu próprio exemplo. Quando eu comprei o Xbox, foi um investimento grande, apesar de eu conseguir ele um pouco mais barato que minha prima trouxe importado, mais uma vez usando aí das vias meio termo aí, né? E o que aconteceu? Eu queria comprar alguns jogos, mas é aquilo que a gente falou, pô, ia comprar 3 jogos e ia gastar R$600, não dava, né? O que que eu descobri? Já conheci o Mercado Livre, que vende novos e usados, e descobri também um site que é especializado no Xbox 360, e lá eles tinham, além do fórum de dúvidas e discussão, uma sessão de classificados. E era bem organizado porque tinha um sisteminha mesmo do site, assim, que você tinha até qualificação de vendedor, de comprador. E no começo eu não conhecia muito bem, fiz uns testes assim, gostei, cara, e eu comprei muitos, cara. Acho que eu comprei de 10 a 15 jogos lá usados. Logo quando eu comprei o Xbox, na primeira remessa eu já comprei Mass Effect, Halo 2 e a Orange Box, que eu já gostava do Halo que eu tinha jogado no PC, o Half-Life que continha na Orange Box, eu queria jogar as continuações, que era episódio 1 e episódio 2 de Half-Life 2, e o Mass Effect, eu gosto muito de ficção científica espacial, é um jogo que me atraiu muito, e cara, eu peguei esses jogos, acho que foi num valor assim médio de R$60, R$70 cada um, pô. Jogos muito bem cuidados, eram usados, mas assim, Mass Effect era semi-novo. Edição nacional, manual totalmente português, jogos completos também, com a caixa completa, com manual. E o cara simplesmente não gostou do jogo, comprou, falou, não curti esse jogo, tô vendendo por causa disso. O legal é isso, que o pessoal tomava muito cuidado com os jogos, porque eram gamers de verdade. Na questão dos jogos usados, você sempre tem esse receio, né, cara? Porque assim, você é um colecionador, correto? Sim. Você gosta dos jogos tudo como vem original, tudo completo, sem nenhum tipo de dano ou amassado, correto? Isso. Então, assim, não sei se eles devem ter um esquema de qualificação do estado do produto, mas assim, às vezes você fica meio com receio de comprar um jogo usado porque ele pode estar danificado ou pode, sei lá, como é uma mídia física, né, ela pode estar riscada e não ler direito. Então sempre tem essa dúvida com relação aos jogos usados. É até interessante citar esse exemplo, porque nos Estados Unidos é muito forte, talvez até em outras regiões do mundo também, é muito forte essa questão dos jogos usados, tanto que eles têm lojas específicas para isso. A própria GameStop, isso, entendeu? É uma rede muito grande, vende jogos originais, mas tem uma parcela bem forte também de jogos usados. É que não deixa de ser original, né? Que não deixa de ser original. São jogos novos, desculpa. Mas o que está acontecendo atualmente com a indústria? Eles estão perdendo, no modo de ver deles, dinheiro com esses jogos usados. Porque se a pessoa não compra um jogo novo, não vai dar dinheiro para essa indústria. Então eles estão botando uma série de restrições a esses jogos usados. Como, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Battlefield 3, um jogo bem recente aí. Se você comprar ele usado, você não vai conseguir jogar ele online. Porque quando você compra o jogo, vem com um online pass. Você só consegue acessar o multiplayer online dele quando você insere esse código no videogame. Então, quando você está comprando um jogo usado, o cara provavelmente, né, já vai ter usado aquilo, e você vai ter que comprar de novo esse online pass para poder acessar essa parte do jogo, que no caso do Battlefield 3 é uma das partes principais do jogo é o multiplayer dele, né? O single player dele é um brinde, ele é um jogo multiplayer. então. E é realmente, cara, porque bem isso aí que você falou, ó, a indústria do videogame, os fabricantes, eles faturam pelo que a pessoa compra do jogo lacrado. Se você tá comprando usado, você não tá dando dinheiro pra empresa lá. Você poderia estar comprando um novo e dando dinheiro duas vezes pra eles. Mas não, você tá comprando de alguém que já pagou pelo jogo. Então você não está movimentando a parte financeira da indústria, digamos assim. Como você disse, eles começaram a colocar esses códigos de uso único, e aí começaram os famosos DLCs. Até DRMs. DRMs também. E o que acontece? A questão do DLC, tem o DLC que é de coisas extras dos jogos, que há um debate também se eram coisas realmente extras ou coisas que foram capadas do jogo original, e tem coisas de DLCs também que são funcionalidades que vêm apenas no jogo novo. Então, se quer comprar usado, você compra. Só que se você quiser jogar online, você tem que pagar de novo pelo online. Não interessa se o comprador original me pagou, eu quero que você pague de novo. Então, por esse motivo, atualmente, a compra de jogos usados pode ser que não seja uma alternativa tão viável quanto era um tempo atrás. Por exemplo, quando você pegou o videogame, porque isso não existia antes. Ainda você não pegava o jogo, você ia conseguir jogar tudo que vinha nele, você ia conseguir jogar. Agora não, eles estão colocando essas barreiras para tentar sempre faturar mais com os jogos. Eu sei que é uma coisa assim que acaba frustrando também, né, o pessoal, e esse mercado de jogos usados também. É uma coisa que chateia também. Realmente, parando para pensar, é algo que pesa muito. Mas ainda é uma alternativa. Sim. Assim como o cara que joga pirata, ele não vai jogar online porque o videogame foi bloqueado. Então, se ele comprou usado, né, ele também não vai jogar online, a não ser que ele pague a mais por isso. Então, tipo, ficaria elas por então, elas. Mas né? Aí o cara, você concorda comigo que seria mais fácil pro cara comprar tudo pirata, então? Também. Porque ia ser mais barato? Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes o cara fala, não, mas eu não vou pagar mais caro porque o original só vai me proporcionar jogar online. Eu não quero jogar online. Então, tudo bem, sendo que é online, compra só o jogo usado. Você vai estar sempre economizando, entendeu? É nesse ponto que eu queria chegar. Então, mas tem umas coisas que tem uns problemas. Agora, por exemplo, o caso do Batman, Arkham City. Eles tiraram uma parte do jogo single player, porque o Batman, assim, basicamente é um jogo single player. É totalmente single player, né, cara? Então, eles tiraram uma parte, que é a parte da Mulher-Gato, do jogo single player, pra ter esse... a questão do jogo novo também, entendeu? Então, por exemplo, se você compra um jogo usado, você não vai conseguir jogar a parte da Mulher-Gato, entendeu? Aí a questão polêmica do DLC capando o jogo completo, né? Mas aí é uma outra polêmica. Sim. E agora nós vamos falar um pouco sobre a famosa questão da quantidade versus a qualidade. Porque um argumento que muitas pessoas que compram jogos piratas usam é que, pô, comprando pirata eu posso comprar muitos jogos. Se eu comprasse original, de repente, com o mesmo valor, eu compraria apenas um. Então, para você, Homer, o que é mais importante? Então, como eu disse lá no meu histórico, na época do Play 2, eu tinha muitos jogos, porque era muito fácil eu ter acesso a esses jogos, que eu baixava tudo, gravava numa mídia, tinha acesso a esses jogos. O que acontecia? Não conseguia jogar muito tempo um jogo. E o que acontece com isso? Você acaba perdendo muito da experiência do jogo. Agora, comprando o original, reduziu a quantidade drasticamente dos jogos que eu tenho, entendeu? Então, o que acontece? Eu aproveito melhor os jogos, eu consigo jogar mais, porque até porque você tem que fazer uma compra consciente. O que é uma compra consciente? Ah, você não vai pegar o jogo assim e comprar do nada, sem conhecimento nenhum. Você vai fazer uma pesquisa, você vai ver um review do jogo, que não tem spoilers, é claro. E você vai fazer uma avaliação se é aquele jogo vale a pena ser comprado ou não, entendeu? Então você vai acaba jogando muito mais o jogo e conhecendo muito mais profundamente a história do jogo do que você ter vários jogos e não jogar nenhum, cara. Então, assim, meu modo de ver, a qualidade da minha jogatina aumentou consideravelmente, porque eu posso me aprofundar mais na história dos jogos, entendeu? Coisas que eu não tinha vontade de fazer quando tinha milhões de jogos, porque eu queria, sei lá, às vezes eu só baixava pra testar, entendeu? Então eu baixava, gastava até uma mídia. Tudo bem que era barato, R$3, R$4, mas você gastava uma mídia e falava assim, ah, esse jogo é uma porcaria, então não vou jogar mais. Aí você acaba nessa bola de neve, que é baixar, não jogar, não aproveitar a qualidade do jogo, né? É aquela famosa síndrome do esquilo. Você junta tudo e não aproveita quase nada. Eu também concordo, tenho essa mesma linha de pensamento. E hoje nós temos um diferencial a mais nos jogos, que são as famosas conquistas, que elas incentivam você a jogar novamente aquele jogo que você já terminou, terminar ele num nível mais difícil, ou fazer uma determinada ação em certa fase, para você ganhar um troféu, ganhar uma conquista lá. E isso traz uma satisfação para você também, né? O modo de você conseguir essa conquista, você tem que fazer uma coisa bacana, dar uma experiência legal de gameplay. Ah, o fato de ter conquista também aumenta a vida útil do jogo, porque depois que acabou o jogo, você vai querer jogar mais para tentar fazer essas conquistas, né? Dependendo da sua fila também, né? Então é uma coisa que você aproveita melhor o jogo, entendeu? Exatamente. É, só para finalizar esse ponto, é algo que a gente gostaria de conscientizar vocês, né, para pesar isso na hora de decidir de comprar original ou comprar pirata. É isso, porque fatalmente, cara, quando você compra 20 jogos de uma vez, você vai ter tanta opção, vai ser uma coisa tão abundante que vai ficar banalizada. Então você não vai dar muito valor a cada jogo individualmente. Você vai jogar um pouco, por melhores que sejam. Estava até vendo um vídeo de Half-Life 2, que é um grande game para mim, um dos melhores, e, meu, é um consenso. Tem fases que a galera, por mais fã que seja do jogo, fala, pô, meu, essa fase aqui é chata pra caralho, mano. Tipo, o jogo tem 10 fases, vai enroscar numa fase lá que, meu, isso é chato demais. Mas você insiste e tal, faz um esforço, passa por aquela fase, vão ver coisas melhores depois. Aí o que acontece? Se você tem uma quantidade muito grande de jogos, nessas fases que são mais chatas, você fala assim, ah, vou ver outro jogo. Aí você acaba esquecendo que você tá jogando esse jogo, sei lá, esquecendo não, ou deixando de lado. Exato, você encosta. E é a mesma coisa. Filmes, pega um filme, uma série, por melhores que sejam, vão ter episódios de série ou cenas de algum filme que você vai achar chato, vai ser mais calma. Você tem que entender, assim como um filme, ele começa devagar, tem um clímax, depois baixa de novo. Com jogos é a mesma coisa, não dá pro jogo, sabe, ficar no pico o tempo inteiro. Se ficar assim, você não tem surpresas, você não tem aquele fator de emoção, de adrenalina, susto, alguma coisa assim. Então, levem muito em conta isso, porque com certeza vocês vão ver os jogos de outra forma. Vocês vão começar a notar detalhes que vocês não notariam se você estivesse jogando o jogo com muita pressa, com certo desleixo. Então, o grande diferencial de você concentrar numa quantidade menor de jogos é você apreciar a obra de uma forma mais completa. Porque para muitas pessoas, o videogame em si é só um entretenimento. Para muitas pessoas, eu incluso, acho que o Homer também, é uma obra de arte. Com certeza, com certeza. Eu tinha até citado anteriormente sobre as revistas que vinham com jogos completos. Tinha a CD Expert, também a Full Games, que ficou muito conhecida aqui no Brasil. Infelizmente, eu estava até pesquisando em sites, vi que ela acabou. E era um grande trunfo para você fugir da pirataria, essas revistas, porque elas traziam jogos. Por exemplo, lançou Quake 3. Aí na época que você ia comprar lá a revista, tinha o Quake 2. E o preço dele era muito mais barato do que o Quake 2 era quando foi lançado, entendeu? Era um preço bem irrisório. Por quê? A intenção era essa mesmo, dar o jogo completo para você e você ficar instigado a jogar a continuação ou jogar alguns outros jogos que eles anunciavam na revista. Mais recentemente, antes delas acabarem, isso veio se revertendo como? Você via jogos que não eram tão antigos assim. Então era uma alternativa muito bacana, mas teve algo que acho que foi o grande fator para acabarem essas revistas. Foi o que, Homer? Ah, distribuição digital de games, né, cara? O famoso Steam. E agora, mais recentemente, também a Nuvem, né, cara? Que é um site de compras de jogos por meio digital brasileiro, que vem com umas promoções, assim, muito bacanas mesmo. Por exemplo, recentemente eu adquiri o jogo Driver São Francisco por R$30, cara. E se for pegar a mídia física dele, é R$99, entendeu? Então, assim, é um desconto bem significativo, que estimula você a comprar de forma digital. E legal também. E legal, com certeza. Ele vem com... É ilegal, não é? Não, é legal. Legal de legalizado. É, legalizado, porque ele vem com o CDK original do jogo, você simplesmente baixa o jogo, põe no CDK normal quando o jogo pede na instalação e você tá com o jogo legalizado. Entendeu? É. E por um preço muito menor. Também pode citar a Live, a PSN também, porque são formas de distribuição para consoles, de games para consoles. É, exatamente. E aí o que acontece? Com essa mídia digital, gera até um fator de acesso positivo, porque às vezes a pessoa tinha dificuldade de encontrar o jogo nas lojas ou na banca mesmo, no caso de uma revista. Hoje não, no conforto da sua casa, desde que você tenha uma conexão de banda larga, você compra o jogo, se você quiser baixar na hora você baixa, se não quiser você baixa num outro momento, e desde que você tenha uma conexão boa, você vai baixar num tempo relativamente rápido. Aí você só tem que ter a paciência, né? É, tem que ter a paciência de baixar. De baixar, porque os jogos hoje são bem grandes, então se antes você achava o jogo ali na esquina, buscava rapidinho, hoje não, você tem que esperar um pouco mais. Hoje você nem sai de casa. Você nem sai de casa, mas aí você tem que esperar, o tempo do download vai ser o seu tempo de espera. Exatamente. Em comparação, por exemplo, com um jogo importado que é um mês ou até mais, ficou bem mais bacana. É, lembrando também que no caso do Steam, você vai precisar de ter um cartão de crédito internacional. Já com a Nuvem, não. A Nuvem você pode comprar até por boleto, entendeu? Então, eles estão facilitando o acesso mesmo para você conseguir esse jogo. É, porque quando a gente fala em acesso, não é só questão de grana, é questão de meios. Às vezes o cara tem a grana para pagar, mas, pô, não tem um cartão internacional, eu sou menor de idade, então eu não posso ter um cartão, sei lá, não posso comprar. Isso já facilita. Um boleto qualquer um pode imprimir e ir lá pagar no banco com dinheiro vivo. Exatamente. Então essa é uma grande mudança aí para melhor que está ocorrendo e uma grandíssima alternativa à pirataria. Bem, vamos partindo agora para a reta final do nosso podcast. Vamos falar agora, Homer, das mudanças que tiveram no mercado nacional nesses últimos anos. Eu e você fomos testemunhas disso. A gente está acompanhando bem atentamente, né? Tanto porque a gente é bem interessado no assunto, né? É, e nós vimos que houve muitas mudanças e muitas delas positivas, mudanças para melhor. É. Enquanto a parte da indústria está às vezes dando umas mancadas com essa questão de DRM, de DLCs, em questão de valores e de incentivo de mercado aqui no Brasil especificamente, as coisas melhoraram muito. Tem um exemplo aí do Jogo Justo, né? Fala um pouco mais aí pra galera. Então, o Jogo Justo é um projeto bem amplo, assim. Ele começou como o quê? Como um projeto que visa a redução dos preços dos jogos no Brasil. Dos impostos, principalmente. Exatamente, né? Porque o que mais encarece o jogo aqui no Brasil é o imposto, entendeu? Então, o que eles fizeram? Inicialmente, eles fizeram parte desse projeto, né, chamado Dia do Jogo Justo. O que foi o Dia do Jogo Justo? Foi um dia em que os games que eram vendidos em determinadas lojas tiveram imposto zero, entendeu? Então, o preço desses jogos caiu drasticamente. E com isso, houve até um grande movimento de compra desses jogos. Entendeu? Eles fizeram isso para mostrar o poder que o mercado brasileiro tem, que para mostrar também que a vontade que o pessoal tem de comprar jogo original, entendeu? É, só lembrando que apesar de ter feito essa demonstração de colocar, digamos, imposto zero para esses dias promocionais, o projeto inicialmente não é para tirar o imposto totalmente dos jogos, mas para ter uma grande redução, exatamente ter um imposto justo, né? Exatamente. Mas qual foi o principal intuito desses dias? Foi pegar os dados para mostrar para o governo que se reduzissem os impostos dos jogos, muito mais gente ia comprar jogo original. E no Brasil, no né? No Brasil, movimentando assim a indústria nacional, entendeu? É, porque muita gente até então importava, eu mesmo, você, já importamos muitos jogos fugindo dos impostos altos do Brasil. Exatamente. E depois desses dias do jogo justo e algumas outras reduções que houveram, a gente até começou a comprar um pouco mais de jogos aqui no Brasil mesmo. É complicado, porque assim, a gente tenta incentivar a indústria brasileira, mas também às vezes os caras dão umas mancadas. Por exemplo, vou citar um exemplo que aconteceu comigo. No jogo Batman Arkham City, eu tava muito no hype, assim, eu tinha jogado o primeiro Batman Arkham Asylum e tava querendo muito jogar o Batman Arkham City. O que que aconteceu, cara? Eu quis comprar aqui no Brasil, porque ia ser uma edição, disseram edição de colecionador, alguma coisa assim, uma edição limitada, né? Edição limitada, isso, exatamente. Então eu quis comprar aqui no Brasil, comprei em pré-venda. Só que o que acontece? O jogo saiu numa data lá nos Estados Unidos e foi sair, tipo, 30 dias depois aqui no Brasil, entendeu? Então é uma coisa que me frustrou, porque eu queria jogar o jogo no dia do lançamento. E por causa que eu comprei aqui no Brasil, eu não pude jogar o jogo no dia do lançamento. Teve amigos nossos até que não aguentaram esperar, entendeu? Não tinha, cancelado a pré-venda e compraram de importando alguma coisa assim, receberam. Lojas que já tinham importado e tinham disponível, não era, digamos, o lançamento oficial do Brasil, mas a loja tinha o jogo original americano, né? E vendeu. Isso. Então, isso me frustrou um pouco, porque eu queria ter jogado o jogo no dia do lançamento, entendeu? Então é uma coisa assim. A indústria brasileira de jogos está evoluindo, tá, exemplos como esse do jogo justo e tal, até exemplos da Microsoft, né? A Microsoft e a Ubisoft também. Isso. Reduziram bastante o preço dos jogos, né? A gente vê aí Gears 3, o Forza 4, R$129,90. O mais interessante, o Rayman Origins, que veio a R$99,00, uma atitude muito interessante da Ubisoft, né? Que reduziu drasticamente esse jogo, porque eles veem que não é ganhar no preço, e sim na quantidade de jogos vendidos, né, cara? É, lembrando que a Ubisoft é uma third party, ou seja, não é uma desenvolvedora da Microsoft, porque a Microsoft ela estipulou para os jogos dela esse preço menor para os lançamentos, de R$129,00. Já a Ubisoft, ela, digamos, não teria, entre aspas, a obrigação de vender mais barato, e ela tomou essa iniciativa por conta própria. Eu aprovei, até nós compramos os jogos aí, no caso Rayman Origins, jogo muito bom e localizado em português, isso vale ressaltar. Isso também é uma coisa que está melhorando muito aqui no Brasil, na localização dos jogos. Antigamente, cara, era só jogo em inglês, até a gente meio que forçou a aprender inglês para poder aproveitar melhor os jogos, né? Mas agora eles estão localizando bem mais os jogos. Então, tipo, você vê aí o Gears com legenda, Mortal Kombat com legenda, apesar dos erros dessas legendas, né, que tem alguns erros grosseiros, mas também tem jogos dublados, como principalmente os de PS3, né, o Killzone 3, o Uncharted. Uncharted só foi legendado também. Não. Qual foi dublado? O outro que teve do PlayStation 3? Teve um outro, Killzone. Eu só lembro do Killzone, mas teve o Halo também, da Microsoft. O Halo também, da Microsoft, eles dublaram o jogo, ficou espetacular, acho que é uma das melhores dublagens que tiveram aí nos jogos, né, cara? Então, é assim, você vê que até a indústria tá voltando os olhos pro Brasil, porque o Brasil é um mercado em potencial muito grande, cara. E eles veem agora também, você vê que os Estados Unidos tá com problemas lá de financeiros, não é financeiros, problemas na economia. É, a Europa tá falindo, entendeu? Então, aí, sem querer ser ultranacionalista, não, mas... eu não vou opinar nesse ponto, porque eu já não sou economista, não manjo muito disso aí, não. Não sei querer ser ultranacionalista, mas o Brasil e a América Latina é um mercado em franca ascensão, entendeu? Então, assim, eles estão voltando mais os olhos para o Brasil. Então, daqui para frente, o mercado nacional tem a tendência de crescer muito mais, entendeu? É, e até uma questão, voltando um pouco atrás na questão da redução de valores, nós estamos falando muito de títulos, de jogos, mas os consoles e os acessórios também tiveram uma boa redução, começando aí pela Microsoft, que eu não tenho dados aqui, queria ter um histórico aí, ano a ano, para comparar os preços, mas o preço mais alto que eu lembro que o Xbox 360 custou no Brasil, o lançado oficialmente aqui, acho que em 2006, cara, eu ouvi relatos de pessoas que compraram a R$3.000. E quanto que está custando hoje a edição mais barata do console? R$800 é o preço oficial. R$799. Então, cara, você vê que é uma redução bem drástica. Ele reduziu primeiro para R$2.400, depois R$2.100, depois R$1.600, R$1.200. E aí, hoje você tem um kit mais básico por R$800 e um outro kit por R$1.100. Então, foi uma redução bem legal também, isso também incentiva bastante. Lógico, lógico, incentiva a indústria se movimentar, então eles estão percebendo que o Brasil é um mercado bom, assim, um mercado em potencial para os games. O Wii também, você comprou o Wii? Eu comprei por... eu não sei qual que é a procedência dele, né? Não, eu acho que é importado, mas eu comprei por um Wii por R$500 porque eu queria jogar o Zelda. É, mas o Wii ele tem lançamento nacional já? Ele tem representação aqui? O nacional, ele sofreu uma redução agora também. Acho que ele foi... ele estava custando agora R$800, entendeu? Então, é assim, você vê que eles estão se movimentando mesmo. Isso é muito bom e incentiva a gente também a comprar os produtos originais, né? Essa redução aí que eles estão tendo. Eu espero que daqui pra frente continue isso. E atitudes como o jogo justo, né? Querendo ou não, cara, a gente não pode fechar os olhos e falar assim, não tem a ver, cara. Teve muito a ver, assim, entendeu? O cara se movimentou e cabe a gente incentivar mesmo, comprar o jogo original, entendeu? É, incentivar a nossa indústria, incentivar a parte de desenvolvimento também, que os caras fazem isso também. Agora é a Sea Games, né? Eles viraram uma associação agora. Eu não tô querendo fazer demagogia, falar assim, eu até acho que o Moacir, assim, é um cara muito importante pra indústria, mas eu acho que tem coisas por trás também, mas eu não posso fechar os olhos e falar assim, isso não teve a ver com essas atitudes que tá tendo agora. Porque teve, cara. Então, assim, a gente tem que incentivar mesmo, comprar jogo original pra fortalecer nossa indústria, pra chegar a jogo mais barato, entendeu? É isso aí, o Moacir, aí, pra quem não sabe, é o grande idealizador, ele não fez isso sozinho, mas é a grande cabeça aí por trás do movimento do jogo justo. E, meu, é um cara que, ele é gamer, assim como nós, só que é um cara que já tem uma, digamos, uma estabilidade financeira, né? Um cara que é empresário, acho que ele é formado em economia também, e ele sempre foi muito aficionado por games. Ele disse que aprendeu japonês, fez 6 anos de japonês, porque ele tem até um nickname que é PC Engine Fan. O cara, ele é fã de um videogame japonês chamado PC Engine, e esse videogame, que eu saiba, só tem jogos em japonês. Então o cara se dedicou pra caramba pra jogar lá, e ele falava, porra, meu, naquela minha época, nos anos 80, começo dos anos 90, era muito difícil conseguir acesso aos jogos e era uma coisa muito cara. Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que ajudar a galera a conseguir essas coisas de uma maneira porque, mais... assim, pra ele, cara, ele falava assim, eu posso agora, minha condição, comprar qualquer jogo, mas a gente tem que pensar, não é só em nós, a gente tem que pensar no todo, né, cara? Isso. Por ele, exatamente isso como ele falou, por ele não precisa mais disso, ele já está estabelecido, cara. Então, o que ele está fazendo é realmente por, digamos assim, amor ao videogame, aos gamers, né? Tipo, por querer que isso vá pra frente. Tem muita gente que critica as atitudes dele, acha que ele está fazendo isso por vontade políticas, mas eu acredito, cara, que ele está fazendo isso por amor aos games mesmo, e a gente está vendo o resultado, entendeu? Isso que é importante. É, mesmo que os resultados não sejam diretamente ligados ao projeto e à campanha do Jogo Justo, ou Dia de Jogo Justo, elas são indiretamente efeito disso. Foi uma reação em cadeia, entendeu? Com certeza. Então, espero que não tenha ficado muito confuso, que é muito complicado discutir essa questão. É um assunto bem denso, né, cara? Bem denso, que ele vai abrindo muitas bifurcações, muitas vertentes aí pra gente falar. Mas essa é a nossa recomendação. Da minha parte, eu posso dizer que valeu a pena manter esse console atual travado, comprar só originais. Experiência que eu tive. Até pelas questões colecionísticas, né, cara? Quem gosta de colecionar é legal ter também os jogos na caixa, bonitinho e tal. Pro PC também, eu sou um grande crítico da mídia digital. Esperem que no futuro talvez a gente faça um podcast discutindo a questão da mídia digital. Mas mesmo sendo crítico dela, eu tenho que admitir que é uma coisa que está ajudando muito. Não vamos discutir aqui agora se ela vai superar ou não a física, mas é algo que está muito legal também, a questão da mídia digital. Você pode comprar original também sem ter produto físico, né? Ter a licença para baixar o jogo. E de forma barata, bem mais barata do que a mídia física. Então, da minha parte, esse é o meu recado. Espero que vocês pensem, avaliem. Modéstia à parte, desde que eu comprei o Xbox em 2009, vários amigos meus viram minha atitude. No começo o pessoal estranha, fala, pô, mas você vai pagar caro aí nos jogos e tal. Mas eu admito que, vendo assim o meu exemplo, um viu eu comprando original e mantendo original, se incentivou com isso, comprou. Outra pessoa viu ele comprar original e assim vai, cara. É uma espécie de corrente. Então, hoje eu tenho vários amigos aí que compraram Xbox, PlayStation 3 também. E graças a esse incentivo que vieram de diversas partes, né? Um incentivando o outro, tá todo mundo aí com jogo original, tranquilo. E é isso aí, cara. Cara, como eu já falei, a gente não quer ser hipócrita e falar assim, não, eu nunca compramos jogos piratas, a gente nunca vê os aspectos disso, entendeu? Mas a gente quer incentivar o pessoal a comprar original, porque por esses diversos fatores que a gente citou no cast, movimentar a indústria, entendeu? E gerar empregos, sei lá, outros fatores também, até você ter um produto mais padronizado, né? De qualidade, cara. Às vezes, quando eu baixava assim a mídia, que não descia. Ficava aquele monte de CD, eu não sabia, eu fazia um rabisco lá pra falar, colocava o escrevendo o nome do jogo a caneta, mas não fica um negócio, digamos assim, apresentado. Exato. Entendeu? Então, quando você compra um produto original, você, querendo ou não, tem uma questão de apresentação bem melhor do que você comprar pirata, que muitas vezes quando você vai no camelô você vem aqueles plastiquinhos que eu acho, na minha parte assim, eu acho muito feio. Tá ligado? Exatamente, um ponto legal esse que você citou. Antes no camelô, na parte de CDs ou na época de cartuchos, os caras tentavam fazer uma apresentação parecida com a original, que às vezes até enganava, era muito bem feito antes. E isso foi se degradando. Antigamente você tinha estojo de DVD para guardar o jogo, hoje é isso que você falou, vem um encarte lá dentro jogado num plástico mole, e é isso, cara, é isso que nós falamos. Eu, pelo menos, falo nisso. Você compra pirata, você está pagando barato com um produto de má qualidade e você está incentivando a cada vez ter menos qualidade. Exatamente. Se pelo menos o negócio fosse bem feito, mas não. O cara, ele está vendendo de qualquer jeito aquela porcaria. Você vai lá e compra, cada vez vai ficar mais porcaria ainda. Isso. Então, assim, eu queria deixar bem clara a mensagem. Vamos tentar comprar jogo original. Eu sei que é difícil, eu sei que está caro ainda, mas a gente vê que está baixando o preço. Então, vamos tentar se legalizar, né, cara? Porque, querendo ou não, é importante a gente se legalizar, porque... Não é nem só a questão da legalidade. Na minha opinião, é a questão também da sua satisfação pessoal, cara. De você ter um produto de qualidade, é lógico. Eu também acho legal essa questão de incentivar o mercado, geração de empregos. Mas pense no assunto não assim, você tem que comprar original. Mas pense nessa possibilidade. Veja o que isso pode trazer. Nós apresentamos aqui a parte boa e a parte ruim. Pese elas e veja aí se vale a pena. Se a gente fizer você pensar em pelo menos cogitar essa possibilidade, já é uma vitória pra gente aqui. E apesar de a gente ter discutido bastante a questão aqui, a vocês que estão vindo, a gente pede para participar também aí nos comentários. Tem muitos pontos aí que a gente, de repente, passou batido ou que vocês não concordem. Então, se o pessoal quiser acessar aí para comentar, qual que é o endereço, Homer? projetojogatina.wordpress.com. E também pelo Twitter, se quiser mandar algum recado pelo Twitter ou seguir a gente para ficar sabendo das novidades, Qual que é o endereço lá? twitter.com/projetojogatina e no Facebook, facebook.com/projetojogatina. É isso aí. Então contamos com a participação de vocês aí. Beleza, então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Falou.